Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Muito boa noite, está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Lembrando que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou a Rafaela e serei a sua apresentadora da noite. Vamos começar a apresentar o time, o pessoal que vai comentar hoje. Vou começar à minha frente com o Guilherme. Gui, boa noite, qual é o seu destaque? Boa noite, Rafa, boa noite, ouvinte, boa noite, bancada, né? Meu destaque vai para a final da Copa do Brasil, que já foi decidida ontem, né? Depois dos jogos, Grêmio e Atlético Mineiro decidirão a Copa do Brasil deste ano. E eu quero lembrar, desculpa, Rafa, quero lembrar ao ouvinte que você pode nos escutar pelo aplicativo TV Mackenzie, que já está disponível em iOS e Android. Baixa lá, rápido e leve. Depois coloca o seu fone, né, Felipe? Fica a dica! E escuta a gente onde você estiver. Isso aí. Vini, boa noite. Qual é o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai pro Corinthians, que acertou a contratação do atacante Jô. Ele vai ter o contrato assinado até 2019. Certo, 3 longos anos. Felipe, boa noite, qual é o seu destaque? Boa noite, Rafa, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o jogo da NFL. Atlanta Falcons contra Tampa Bay Buccaneers. E Gabriel, para fechar aqui o time, qual é o seu destaque? Boa noite, Rafa, boa noite, bancada. Meu destaque de hoje vai para o Campeonato Paulista, que já teve seus grupos definidos, e vai ser o campeonato com menos times desde 2002, apenas 16. É, a gente vai falar bastante sobre isso, mas vamos começar falando do Corinthians, então toca o hino do Timão. Corinthians, que tem um próximo jogo complicado contra o São Paulo, nunca é um jogo fácil, um clássico para prestar atenção. Os dois times não vêm bem, também não vêm mal, é claro que a situação do São Paulo é um pouco pior, mas a do Corinthians também não é lá essas coisas. Vini, o que você pode falar sobre esse clássico que a gente vai ter no sábado? Pois é, um clássico, um jogo muito importante para as duas equipes, né? Quer dizer, para o São Paulo está um pouco menos, acho mais importante para o Corinthians, porque o Corinthians luta pelo G6, né? E está em sétimo lugar. Precisa da vitória, precisa vencer o São Paulo no Morumbi. Para o São Paulo é um jogo, acho que é só para você conseguir mais uma pontuação, para você ficar livre da zona de rebaixamento, né? Sim, seria uma regularidade, né? Acho que esse jogo é mais importante para o Corinthians. É, eu acho que assim, o jogo vai ser importante para os dois lados, porque realmente o que o Vini falou é o que vai acontecer. Mas eu particularmente acho que realmente vai dar Corinthians. Porque eu acho que o São Paulo, sabe, vai brigar ainda mais por causa do rebaixamento. Precisa só de uma vitória, segundo os matemáticos. Só que eu não sei. Eu acho que ainda não vai vir essa vitória. É, e vai ser no Morumbi. 40 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é que vendam 50 mil ingressos. Então, casa cheia vai ser, nesse aspecto, complicado para o Timão. É, casa cheia, mas eu não sei se vai atrapalhar muito, não. Pode até ali colocar um pouco de dificuldade. Eu acho que vai ser um jogo bom. Mas eu acho que vai dar empate, porque o São Paulo não tem tanto poder ofensivo e o Corinthians não tem tanto poder para fazer gol também, né? Vai ficar um jogo bem paradão ali, ao meu ver, vai ficar um jogo meio travado no meio de campo. Às vezes uma bola parada ali, um lance de cabeça que possa decidir, mas fora isso eu não tô esperando muita coisa, não. Eu acho que o Corinthians... O Oswaldo tá tentando organizar o time, né? Porque a equipe eu acho fraca, a equipe do Corinthians, e o Oswaldo tá tentando organizar. Já que você tem uma equipe fraca, que ela seja pelo menos organizada pra ela ser difícil dos outros times ganharem. E o Corinthians precisa muito dessa vitória. O Corinthians tá passando por grandes dificuldades, principalmente fora de campo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então essa vitória é importantíssima, se quer ir pra Libertadores no ano que vem. É, eu ia falar realmente nesse ponto que seria importante uma vitória do Corinthians para poder afastar um pouco também dessa polêmica que está vindo fora de campo com toda a questão do estádio. Então, colocar o Corinthians de volta num G6 acho que seria uma prioridade É, tem que ser a primeira da lista, né, pro Corinthians para poder abater um pouco essa crise que tá cercando ali o CT do Corinthians. Concordo. Desculpa, Rafa. Não, por favor. No papel, para vocês, quem tem o melhor time entre o São Paulo e o Corinthians? Olha, dá pra escolher outro? Tá difícil. Eu acho que o São Paulo é mais forte ainda. Eu acho que no papel, o São Paulo é mais forte. Eu vou com o Corinthians. Da Corinthians. Que, sério? É, depende. Ah, tem muitos nomes ali que, se for pegar pelo nome mesmo, são mais jogadores, mas não que não tenha atuado tão bem. Tipo, o Guilherme, Giovanni Augusto também não tem. Ah, mas do outro lado você tem Michel Bastos, Wesley, Maicon, Rodrigo Mendes. Caio. Não é um time ruim. Então, eu também, eu prefiro no papel. Mas no, acho que no papel, aí chega na prática, o time totalmente do Oswaldo é mais organizado, né? É, concordo. E falando sobre, agora a gente vai falar sobre reforço, o Jô chegou e o Corinthians tá de olho no Ritiel do Sport, no volante, e também no volante do Palmeiras, Gabriel Giroto. Ô Vini, você gostou dessa notícia? O que você pode falar sobre... Você imagina o Gabriel no Corinthians? Seria uma boa contratação? Olha, que seria uma boa contratação, seria o Gabriel. Acho que, comparado com os volantes do Corinthians, seria o melhor, mas acho que ele não vai pro Corinthians. Eu vi, na verdade, eu li uma notícia que a OTB Sports, que é quem cuida dele, deu uma declaração falando que há possibilidade. É, porque, na verdade, ele não tem contrato com o Palmeiras, né? Sim. O Palmeiras, acho que o Palmeiras ainda não demonstrou interesse, vai. Sim. Provavelmente deve renovar após o término do Campeonato Brasileiro. Aí o contrato dele finda esse ano. Sim. Mesmo. E acho que seria uma boa contratação pro Corinthians. Concordo. O Jô, eu acho que o Jô não é a grande solução pro Corinthians, eu acho que precisa de um meio de campo. Eu acho que os meias que vieram, Giovanni Augusto, Marquinhos, Gabriel e Guilherme, me decepcionaram. Eu acho que eles têm, os três têm qualidade técnica, mas eles não jogaram bem esse ano, né? Sim. O ataque é fraco. Eu acho que o João é o melhor desses que tem aí. O João, eu acho que é o mais técnico, o melhor. Mas eu acho que o meio de campo peca um pouco. É, realmente o João não parece a solução a melhor que o Corinthians poderia ter. Eu acredito que se a diretoria tivesse esforçado e pegado esse dinheiro que investiram no João, poderiam, quem sabe, ter ido atrás de um Lucas Prato, por exemplo. Porque... Não é que eles tá brigando agora com o Fred, eles acharam uma solução de jogar os dois. Mas tem jogo que um tem que ficar no banco. E às vezes o Lucas Prato tem sido esse que fica no banco. E eu acho que ele é muito jogador pra ficar no banco. Ele é um jogador que tem muita raça. E isso é algo que o Corinthians sempre se identificou bastante. O Tevez era um atacante desses, então eu acho que ter ido atrás de um jogador como esse seria totalmente diferente pro próximo ano do Corinthians. Eu acho que é o que a gente vem comentando quase que a semana inteira. Que se o Jô tivesse aquele meio campo do ano passado, que era Jadson e Renato Augusto, eu acho que seria uma contratação bem boa e que daria muito certo a curto prazo. Então eu acho que, na atual circunstância, esse que é o problema realmente, é o que o Vinícius falou. Não tem meio campo que distribua a bola para ele. Acho que o problema do Prato é o salário. Eu acho que o Corinthians não tem condições de pagar um alto salário agora num jogador do calibre do Lucas Prato. Acho que o Jô não vem. Eles queriam contratar muito o Tevez, boatos lá, não tem como, né? Acho que o Jô não vem ganhando muito, entendeu? E o Prato, eu acredito que ele receba muito bem no Atlético. E o Giroto vindo também é mais uma tentativa de mais um volante, né? O Williams já não tem dado muito certo. Veio o Jean lá do Paraná, que nunca nem pisou em campo. Então seria mais um volante aí pra tentar suprir a falta que o Elias, por exemplo, deve fazer. E sobre o Ritiel do Sport? Eu acho um bom volante. Eu acho que ele fez um... Ano passado, eu gostei da entrevista dele. No Allianz Parque. É verdade, tava calmo ele, né? Tava bem calmo. Tava calmo. Eu acho ele um bom volante. Eu acho ele um volante técnico que sai pro jogo, sabe marcar. Ano passado ele fez um bom campeonato pelo Sport, esse ano também vem fazendo um bom campeonato. Concordo. Bom, e eu queria falar sobre o Jô, eu gostaria de falar uma opinião, que eu acho assim, que o Jô, ele não seria uma solução, ele não é a solução do Corinthians, mas eu acho que é um jogador que dentro do elenco, ele não é aquela situação de não é a solução, mas também não é algo que vá prejudicar de acordo com o elenco que tem. Então é toda essa questão corintiana, de eu nasci aqui, amo esse clube e tal. A gente espera que talvez faça alguma diferença na hora dele vestir a camisa do Corinthians e ir pra campo, né? Pois é, você torce pra isso, né, Rafa? Sei que eu torço pro bom futebol, né? É. A gente sempre quer ver um time jogando bem, então eu torço pra que ele dê muito certo. Ainda bem, né, gente? Bom, a gente já falou muito do Corinthians, vamos falar do São Paulo. Toca o hino do tricolor aí, Flavião. Vai lá, para de coração! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! Bom, e se não é fácil pro Corinthians, tampouco pro São Paulo. A gente pode até continuar falando um pouco sobre o clássico, já que São Paulo e Corinthians vão se enfrentar. O que vocês podem falar ainda sobre o clássico? Como é que tá a vida do São Paulo ganhando um clássico? O que, que muda aí, além da pontuação, é claro, mas a moral no clube, vocês acreditam que vai dar aquela animada? Eu acho que é assim, se ganhar o clássico, pode dar uma moralzinha, mas pro campeonato em geral não vai mudar nada. Concordo. Se empatar o clássico, ok, empatou, também não vai, pro campeonato geral não vai mudar nada. Se perder, vai perder um pouco de moral ali. Não tem muita mesmo. Mas pro campeonato em geral, não vai mudar nada. Por quê? Porque o São Paulo não tem risco de cair, me desculpa, tem time muito pior. São Paulo em 4 jogos, se não ganhar, vai ganhar o último, que vai jogar contra Santa Cruz no Morumbi. E pronto, tá livre do rebaixamento. Então o torcedor não precisa se preocupar, porque esse ano já foi pro brejo. É nada, o grafite vai rebaixar o São Paulo. Não, imagina. E esse ano já foi pro brejo, agora é planejar o ano que vem do São Paulo e ver o que dá para fazer, arrumar a casinha e tentar usar a base que nem eles estão fazendo agora. Isso, e no jogo de sábado a gente vai ter uma mudança com o Bufarini entrando na lateral direita. Pois é, o Wesley que no jogo contra o América Mineiro foi um desastre, né? O pessoal que falou mais uma vez, né? O pessoal que cobrou muito do Denis, né? Aquele gol, o gol do América Mineiro. Que ele falhou? O Denis? É. Eu achei que falhou, mas eu achei que o Maicon também falhou. Que o Maicon foi não, todo o Maicon errado foi ridículo. Na bola. E o seu ridículo. E o Wesley também que foi dar um drible nojento ali pela o direita. O Maicon parece uma foquinha. Pra mim, o Denis não falhou. Você acha pra que mim também não, sinceramente. Porque ele tava no meio do gol e ninguém tava esperando aquele chute. Aquele chute era inesperado. O problema é que eu acho que o goleiro não pode ficar esperando alguma coisa. Ele tem que ficar esperto. Mas eu ainda acho que não foi erro, porque foi uma bola que foi muito no canto. Sim. E foi muito do nada. Vini, qualquer outro goleiro ali, por melhor que seja, ele podia até defender, mas ele ia ter muita dificuldade. Comparado a todos os gols que o Denis já tomou, esse aí foi o menos que ele errou, sinceramente. Vocês não acham que já tem um certo preconceito em relação ao Denis? Ah, uma descrença? Ah, com certeza. Qualquer falhinha já é, tipo, sei lá, culpa do Denis. Não, quando ele pisa no campo, todo mundo já fica... Eu já acho falou. Que é culpa do Denis. Eu acho que ele não é goleiro pro São Paulo. Acho que o Denis acho que ele não é goleiro. Não é goleiro. Eu acho que ele pode jogar nos times menores, mas jogar num clube do tamanho do São Paulo, acho que o Denis não tem condições. Substituindo o Rogério Ceni, né? Sim, ainda tem isso. O cara substituiu o maior ídolo do São Paulo. Veio é com esse peso, né? O Renan Ribeiro acho que deveria ter mais chances no gol. Ele fez alguns jogos, né? E foi bem até. É que ele se machucou, né? E aí ficou pro Denis, e aí o Denis falha e se machuca também. E mudando o lado da lateral, o Mena tem contrato até o final do ano. Diz que vai focar no brasileiro e enfim, é o que dá pra fazer. Vocês acham que com o Mena indo embora fica mais difícil pro São Paulo? Torcida... É um jogador que faz falta? A torcida pode agradecer a saída do Mena, viu? É porque no São Paulo tem duas laterais, né? A Bufarini e o Mena. Você escolhe qual das duas você vai usar. É bem complicado. O Mena não vai fazer falta nenhuma. São Paulo... que o problema, né? O São Paulo não tem um lateral esquerdo. Mas que time tem? Nenhum, mas pelo menos o dos outros times os caras sabem correr. Esse é o caso. Mas o Mena, eu não sei. Eu acho que o Mena marca melhor do que ataca. É, exatamente. Acho que o Mena não marca tão mal, mas acho que apoiando ele é muito fraco. E o São Paulo teve a chance de ganhar do América Mineiro, né? Talvez colocar uma ilusão no torcedor de um G6, né? Jamais. Mas foi só uma ilusão. Se ganhar do Corinthians também vai ser outra ilusão. Talvez o torcedor se empolgue. Tem um aqui do meu lado que tava até meio empolgado com o G6, né? Não é verdade? E talvez se ganhar do Corinthians também volte a empolgar. E aí queira G6 de novo. E São Paulo não vai brigar por nada nesse campeonato, né? Não vai nem cair nem lutar por Libertadores. Bom, e teve visita no CT do São Paulo, o Micali foi ao CT da Barra Funda para olhar os jogadores, dar uma olhada ali em quem, de repente, pode ir para uma seleção brasileira. Eu acho que ele foi lá só passear, né? Foi, ele viu que tinha manhã livre, foi lá no CT da Barra Funda e deu um passeio. Tava por São Paulo. Por que não, né? Ah, o CT é bonito. Tem um jogador bom, o David Neri, agora jogando bem. Ele é bom. É claro, muito cedo, obviamente, mas é um jogador que vem se destacando, então Ele mostrou que tem bastante personalidade. Sim. A partir do momento que ele já entrou, já fez gol, chamou a responsabilidade, eu gostei dele. E é um jogador que vem da base, né? Como muito é cobrado, usar os meninos da base. Então, a partir do momento que o menino entra e faz um bom jogo, ele merece pelo menos uma atenção especial, né? Pois é, um jogador que tem uma boa qualidade técnica. E eu queria dar uma informação. O comentarista da Fox Sports, Leandro Quesada, informou que o Gustavo Oliveira, que foi um ex-diretor de São Paulo, saiu há pouco tempo. Ele teria deixado a contratação do Lucas Prato praticamente certa para o São Paulo para o ano que vem. Tem que ver se é verdade, né? Olha só. Seria uma ótima contratação. Para qualquer clube. Para qualquer clube. Exatamente. Mas aí fica aquela coisa, né? Para o Jô, para o Corinthians, o Jô não é a solução. Para o São Paulo, o Prato é a solução. É mais do que o Chaves. É porque eu acho que o Prato, ele é muito bom, tecnicamente. Eu acho ele muito bom. Eu acho ele muito melhor que o João, entendeu? Mas até aí é um jogador de ataque. Mas, assim, meio-campo. Mas só que aquele cara que eu acho que se a bola chegar, ele vai resolver. Exatamente. Assim como a bola às vezes chega pro Chaves, que nunca faz nada, eu acho que pelo menos com o Prato melhoraria isso. Ao menos isso. Ah, eu não sei. Eu acho que é muito dinheiro pra um atleta que em um clube que tem que comprar de tudo, não só atacante. Outra opção também que surgiu no São Paulo foi uma troca, né, do William pelo Michel Bastos. É, mas o Cruzeiro já recusou, porque o Michel Bastos, né, tá complicada a vida dele, viu? Nenhum time aceita. E olha que, tecnicamente, eu acho ele um bom jogador, Michel Bastos. Acho que cairia bem em vários clubes do Brasil. Acho que ele só precisa ter... E parece que agora mudou o jogador, né? Não é mais o Thiago, o Michel Bastos, e sim o Thiago Mendes. Vale a troca? Olha... É que o Thiago Mendes não tá jogando bem no São Paulo. E o William Bigode eu não acho mau jogador no Cruzeiro. Não sei o que vocês acham, acho ele um bom atacante. É que o Thiago Mendes pelo menos tem aqueles vislumbres que joga bem uma vez, outra vez não. É, não sei se vale a pena não. Bom, e falando sobre atacante, eu queria falar um destaque aqui, uma coisa à parte. Que o Chaves, que tá com uma seca muito grande de gol, ele tem contrato até o fim de junho de 2017, que é o mesmo tempo em que acaba o contrato do Centurion. E aí? Seria uma boa o Centurion voltar? O São Paulino não tem saudade? Como é? E aí que eu mandava o Centurion pra longe e o Chaves também pra longe. O único Chaves que ficava sem atacante. Não dá. O único Chaves que eu respeito é o do desenho, só. Exatamente. Jogador, não. Não, não dá. Ele é não, muito ruim. Esse Chaves não dá. Ele é muito fraco tecnicamente. Eu fico com alergia de ver os jogos do jogador. Sério. Ele se posiciona mal, ele começo, joga... Né? Ele não, começou fazendo os golzinhos, né? Eu não depois acreditei. Voltou ao normal. Até já. Eu, Henrique Ceifador no Palmeiras, começou bem depois, né? Nossa. O Santa Cruz também começou líder. É, o Grafite meteu o gol, até não demais, a gente até fazia piadinha se o Grafite ia virar caneta. Nossa. Essa é muito boa, só que não deu certo, não foi 3 rodadas e só. Bom, e vamos fazer um momento reflexão aqui. O campeonato tá acabando, a gente falou muito sobre o São Paulo ser rebaixado ou não. Vocês acham? Eu acredito que o São Paulo não vai ser rebaixado, mas o que vocês acham que o ano de 2016 pode servir pro São Paulo em relação a essa crise que passou? Ah, eu acho que tem que olhar pra esse ano de 2016 e fazer totalmente o que não fizeram. Porque é ridículo. Problema de gestão, problema de diretoria, jogador birrento... Tudo estava contaminado. Sim. Então acho que tem que fazer uma limpa bem grande no São Paulo, começando desde lá de cima, para que tenha algum vislumbre de alguma coisa boa no que vem. Eu acredito que não só o São Paulo, mas encaixa com o São Paulo, mas todos os outros times da capital tem que olhar um pouco o exemplo do Palmeiras de gestão, que o bom resultado deles no campeonato eu acho que é um reflexo enorme de que a gestão deles tem feito pelo clube. Então eu acho que é algo que realmente tem que começar lá de cima, que aí isso vai refletir nos jogadores, na confiança deles, porque a troca de técnicos tem abalado um pouco, não me parece que o Ricardo Gomes tenha confiança assim, do clube, não passa uma confiança assim, todos os jogadores amam o Ricardo Gomes. Então acho que é uma reformulação que tem que começar não só em elenco, em treinador, mas desde lá de cima. Bom, muito bom, eu concordo, acho que essa falta de constância na diretoria do São Paulo atrapalha demais. O pessoal tenta plantar que não atrapalha, mas é impossível a diretoria de um clube estar passando por uma crise e o time jogar bem, não sentir os reflexos. E espero realmente, 2016 foi um ano que eu tenho certeza que o São Paulo aprendeu bastante. E se não aprendeu, vai continuar sofrendo com esse tipo de coisa daqui para frente. Mas vamos falar de Santos agora, então toca o hino do Santos, Flavião. Agora ele ficou feliz. Santos que vai enfrentar a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli no sábado às 11 horas e jogar lá nunca é fácil, né? Então o que vocês podem falar sobre esse jogo, o que o Santos vai encontrar pela frente? Pois é, acho que é um jogo muito difícil pro Santos, né? Santos que veio de uma grande vitória contra o Palmeiras, embora eu acho que não jogou tão bem, mas conseguiu a vitória em cima do líder do campeonato, está 6 pontos agora do primeiro colocado. Se quer ser campeão, precisa vencer o jogo, mas vai jogar com um desfalque. Não tá jogando muito bem o Lucas Lima, mas eu acho que é um desfalque importante na equipe. E jogar lá é sempre muito difícil, né? A Ponte Preta sempre gera dificuldade para qualquer paulista. Mesmo jogando fora de casa, é sempre difícil jogar. O Palmeiras tirou um ponto só de 6 disputados. E para o Santos também não vai ser moleza jogar no Moisés Lucarelli. É bem difícil. E todos os grandes perderam para a Ponte Preta esse ano. Se eu não me engano, só não sei se foi o Palmeiras. O Flamengo e o Atlético Mineiro ganharam. Não, eu digo lá. De São Paulo. Ah, os paulistas. Sim, todos. O Palmeiras perdeu, empatou. O Corinthians perdeu. São Paulo também perdeu. São Paulo. Então só falta o Santos. E eu acho que a vitória vai ser da Ponte Preta. Eu acredito também na vitória da Ponte Preta. E falando Flavião. Acontece, né? Mas falando sobre o elenco santista, falando sobre os planos do Santos, que ocupa a terceira colocação, a Libertadores certamente vem, só que o elenco provavelmente não vai permanecer o mesmo, porque o Zeca garantiu que ficará. No time de 2017, para disputar Libertadores, etc. O Thiago Maia, que havia dito que ficaria caso o Santos conseguisse chegar na Libertadores, mudou de ideia e falou que talvez não fique, não garanta que vai ficar no time em 2017. É claro, todo time, todo ano, tem sempre perdas, não tem como. Mas como é que vocês acham que ficaria um Santos sem esses dois jogadores, possíveis jogadores para as posições? Perder o Thiago Maia acho que seria bastante sentido. Mas o Yuri, que tá no banco, o menino que veio do Audax, eu acho que ele tem bastante bola. Acho que ele poderia aí assumir esse lugar de titular ali, ainda mais com o Renato, que cada ano que passa o cara tá mais novo. Então o cara joga de terno. Eu acho que a experiência dele jogar do lado ali do Renato, acho que ele atua também às vezes até como zagueiro. Então o Yuri é um cara bem versátil, acho que ele poderia substituir bem aí o Thiago Maia. Eu acho que quem jogar com o Renato ali vai se dar bem. Se for o Thiago Maia, tá se dando bem. O Yuri também, porque o Renato é mais velho, sabe controlar o moleque que tá do lado dele. Mas o que a gente conhece, um pouco do que a gente conhece, assim, se o Zeca disse que vai ficar pro ano que vem, você pode desconfiar que ele vai sair. E se o Thiago Maia disse que não sabe, você pode falar que ele vai ficar. Porque normalmente acontece isso. E se caso o Zeca saia, aí a perda vai ser maior do que se o Thiago Maia sair, ao meu ver. Pois é, eu acho que o Thiago Maia... Tá com o Palmeiras na cabeça, após, né, a Olimpíada, após a Olimpíada, eu acho que ele caiu de produção. Ah, o Gabriel Jesus também. Também. E o Luan também. Eu acho todos os medalhistas sim, olímpicos. Todos que voltaram caíram de produção, acho que o Thiago Maia não foge disso. Eu acho que o Renato precisa de um volante mais novo pra jogar junto com ele, até porque ele tá velho. Se ele jogar com o volante da idade dele, aí vai ferrar tudo, né? Porque aí, não, ele joga muita bola, mas o Thiago Maia faz a dele. Corre muito, marca muito, ataca muito. A idade chega, né? Oi? A idade chega pra todo mundo. Exato. Eu acho que ele vai fazer falta, o Thiago Maia. Mas o Zeca ficando é uma boa notícia pro Santos, né? Sim, seria pior perder os dois. Sim, e falando sobre jogadores experientes, o Elano em 2017 deve se tornar auxiliar técnico do Santos. Ele ficaria no lugar do Marcelo Fernandes, que foi para a Europa, enfim, fazer estágio e etc. E provavelmente não deve seguir no cargo. É uma boa o jogador continuar dentro do clube, exercendo outras funções? O Elano, na verdade, não estava fazendo mais nada, né? Ele só entrava e tomava cartão amarelo. Exatamente. Né, Flavião? Batia uma falta ou outra. O Elano só entrava, tomava cartão amarelo, complicava ficava bravo. Complicava o cartola. Então, acho que é uma tentativa de ele começar a ter alguma carreira pós-jogador, né? Porque tá encerrando a carreira. Eu acho que é uma aposta válida, porque ele tem não sei quantos anos de Santos, conhece tudo na vila. Eu acho que ele, pelo menos pra fazer aquele meio campo entre a diretoria e o elenco, ele pode ser uma peça-chave até. Porque ele conhece tudo lá, eu acho que é uma boa aposta. Acho que ele praticamente já é, né, um auxiliar, ele só tá ali de disfarçado de jogador, praticamente. Porque o Elano é um cara que tem a cara do Santos. Ele é um cara que quando ele vai pra Europa, as pessoas não fazem, por exemplo, pergunta, será que as portas do Santos estão abertas? Todo mundo sabe que o Santos sempre quis o Elano. O Elano foi pra Índia, voltou pro Santos, tem gente que nem percebeu que ele tinha saído do Santos. Foi pra Grécia, voltou pro Santos. Então, acho que ele foi pra Grécia? Já jogou no Brasil. Eu não sabia. Aí, pra mim, se eu não me engano, Santos. Ele jogou no Panathinaikos já. Não. Não, acho que não foi na Grécia, não. Não, foi em outro lugar. Ele jogou na Turquia. Mas aí, pra mim, ele tava no Santos. Então, ele ficou sempre no Santos. Ele é um cara que tem a cara. Ele deve ter a confiança de todo mundo lá dentro. Você vê as coisas que, por exemplo, que o Santos fazem. Vou fazer uma propaganda. de graça aqui, mas a Santos TV, que eles fazem no YouTube. Você vê como o elenco do Santos é tipo, unido. E ele tá sempre meio que envolvido nas coisas. Então ele é um cara que deve ter confiança de todo mundo ali dentro. É um cara que representa os jogadores. Então tem tudo pra dar certo. Eu acho uma aposta realmente bem válida. Eu também acho. Bom, e falando sobre o jogo de sábado, perdão, o Luiz Felipe, ele se lesionou, teve um problema no joelho direito, e provavelmente quem vai entrar no lugar dele é o Fabiano Guerra, um zagueiro que já vem sendo bastante elogiado pelo Dorival, entrou em alguns momentos e correspondeu, tinha ficado um tempão sem jogar, se eu não me engano, mais de um ano, uma coisa assim. Entrou e correspondeu, enfim, pode ganhar a titularidade. É um bom zagueiro? Eu acho que é um bom zagueiro. A torcida pede para que o David Braz saia e o Nogueira entre e jogue junto com o Luiz Felipe, né? O Nogueira sempre que entrou muito bem. É um zagueiro técnico. Eu acho que é uma boa opção pro Santos, né? Acho que em breve o David Braz vai ficar no banco de reservas. É o ano do David Braz, só foi ano passado, né? Porque atualmente tá complicado ficar com ele lá atrás, né? Sempre foi. Aí ano passado foi uma exceção à regra. E esse ano ele voltou a ser o que ele era antes. Ele teve seu brilhareco, né, no passado. Brilhareco. Era o nome da zaga, né? Você não falava da zaga do Santos sem lembrar do David Braz. Aí hoje você não lembra do David Braz mesmo. Você prefere esquecer realmente, porque tá complicado. Bom, mas se o ano do David Braz não foi bom, o ano do Palmeiras tá sendo maravilhoso. Então vamos falar sobre o líder. Toca o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente, Palmeiras, líder, vai enfrentar o Internacional no sábado às 17 horas da tarde. É um jogo bom. Eu acredito que os últimos confrontos entre as duas equipes foram jogos que deixaram assim, um gostinho, assim, algo de que vai valer a pena você assistir, Palmeiras e Internacional. E o que vocês podem falar? Reta final, o título já é basicamente na mão. Deixa o Vini falar. Não tá basicamente na mão. Acho que o Palmeiras tá jogando mal. Não, sim, eu acho até que isso agora. É o que preocupa o torcedor do Palmeiras, né? A maioria até acredita que não acha que não é campeão. Eu nunca vi. O palmeirense tá falando que não é campeão e todos os outros times estão falando que vai ser campeão. É porque eu acho que é uma série de coisas, né? Não ganha o título faz 22 anos, já fica com uma 2009. Tensão muito grande. Tem 2009 e a equipe, na verdade, não tá jogando bem. Contra o Santos jogou muito mal o segundo tempo. O primeiro tempo eu acho que até jogou bem, mas o segundo tempo foi mal. E o Inter é um time que sempre complica pro Palmeiras historicamente. É um time que vai dar a vida, porque se perder o jogo e Vitória vencer, o Inter vai pra zona de rebaixamento. Ou seja, é um jogo muito difícil e o Palmeiras não conta com o Moisés, que vem sendo pra mim o principal jogador da equipe, que faz a transição do meio pro ataque muito bem. Vai fazer muita falta pro Palmeiras. O Palmeiras precisa da sua torcida. Jogo decisivo no Allianz Parque. Falando em Moisés, pra mim é o melhor jogador do Brasileirão nesse ano. Eu acho que é o Robinho. Ele, o Robinho e o Tietê estão dominando ali, que nem o Neto falou no Bola da Vez. Tem regularidade. Tem muita regularidade. O Moisés vai fazer falta, o jogo vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil pro Palmeiras. E o Gabriel Jesus, depois da Olimpíada, que nem o Vinícius comentou, parou de jogar bola. É, tem torcedor até falando que ele merece banco, tem que colocar outro no lugar. Eu deixaria porque ele pode decidir um jogo. Mas ele tá jogando muito mal. O Cuca tem que fazer alguma coisa, chamar a atenção dele e ver o que ele pode fazer. E tem que tomar cuidado. Ontem no treino, o Palmeiras focou no setor defensivo, porque agora eu acho que ele fez certo. Agora é hora de fechar a casinha, marcar bem e no contra-ataque, que é a arma do Palmeiras, fazer gol. E ele fez isso ontem no treino. Espero que no jogo ele consiga fazer isso e manter o time no padrão que ele quer. Olha, eu acho que embora o Palmeiras venha jogando mal, mesmo assim tá ganhando. Então eu acho que, claro, vai ser um jogo dificílimo contra o Internacional, vai. Só que eu acho que, querendo ou não, o Palmeiras tem aquela, não é sorte, aquela competência de vencedor, sinceramente. Concordo. É, eu acho que o Jesus não vem atuando no nível que ele tava antes das Olimpíadas. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, isso não é uma coisa que eu acredite. Mas vocês acham que, por exemplo, o campeonato... Não vou falar que tá ganho, porque vou zicar todo mundo. Mas tá encaminhado, o ano tá acabando. Vocês acham que, às vezes, o Gabriel Jesus pode até tirar um pouco o pé pra ele chegar fisicamente bem lá no City e poder brigar por vaga? É o que ele tá fazendo. Eu acredito. Eu acho que não. Eu acredito. Eu acho que a cabeça dele já não tá mais aqui. Eu acho que ele não tá tirando o pé. Eu acho que ele não tá chegando perto. Imagina. Eu acho que o Cuca tá colocando ele numa posição errada. Eu acho que ele não tem que jogar de centroavante dividindo com o zagueiro toda hora. Eu acho que ele tem que jogar mais pelos lados. Eu acho que ele é mais técnico. Não tem que ficar batendo com o zagueiro. Ele não é tão forte. Não é aquele centroavante tipo Lucas Prato e tal. Eu acho que o Cuca tem que mudar ele, colocar ele nos lados. E eu acho que ele não esteja tirando o pé, não. Eu acho que um jogador não tá... Se ele não tivesse focado, ele não iria jogar pela seleção e no dia seguinte pegar um avião e jogar contra o Flamengo e fazer um gol. Entendeu? É verdade. Então, eu acho que não é isso. Não, eu acho que não seja esse o principal problema. É, e falando sobre o jogo de domingo, os entornos do Allianz Parque vão ser fechados. Só vai poder circular pela região torcedores com ingresso na mão ou moradores do bairro. Eles alegam que essa medida foi tomada porque assim evita-se balbúrdias, enfim, confusão. É correto fazer isso? Até que ponto é certo você fechar um entorno, uma rua, por conta de um jogo de futebol? É, então, eu acho que fechar a rua, que nem eu comentei com o Vinícius outro dia, é complicado. Fechar ruas, né? Não é só não, uma não comentou rua. Nada, eles estavam brigando, não tem noção. Eu, Vinícius e o nosso amigo que não tá aqui com a gente... A gente estava discutindo, o Vinícius acha que é para acabar com a violência. Acaba com a violência, mas acaba com a festa também. E futebol, para mim, é festa. No momento que você fecha uma rua, que é um lugar público, por causa de um jogo de futebol, você está elitizando o futebol. Concordo. Eu acho que não tem que fazer isso. E é muito complicado. Tem violência? Tem. E tem assalto, roubo. O Palmeiras, o Allianz Parque, tem muito índice de roubo em dia de jogo. Mas não tem que fechar a rua. Então não seria mais fácil colocar um policiamento no entorno do estádio? Até porque se eles vão fechar a rua, eles vão precisar de segurança para manter aquilo fechado. Então seria muito mais viável, mais lógico, você disponibilizar um efetivo maior de segurança para que isso não ocorra. Só que se você colocar um policiamento muito alto lá, com um pouco de policiamento que tem, Vinícius, já é uma balbúrdia. Não vamos continuar brigando, Vinícius. É uma balbúrdia, já tô pegando lá. Já fica muito cheia a rua ali. Então, eu acho. Eu não sei se eu concordo com essa medida, entendeu? Mas eu só não acho tão errada. Porque eu sei que muita gente é roubada lá, naquela região, principalmente na Rua Turiaçu, quando alguém vai entrar no jogo. Entendeu? Eu acho que eles estão tentando essa medida pra pelo menos inibir isso. Eu não sei se eu concordo ou não com essa medida. Mas eu penso que eles pensaram nisso, entendeu? Imagino que eles pensaram isso. Uma coisa que a gente concordou no meio dessa briga toda é que é um problema cultural. Sem dúvida. Que a gente falou, se fosse no. Na Europa ou na Argentina isso não aconteceria? Não aconteceria mesmo porque lá é diferente. Na Inglaterra. E como aqui não é assim, eu acho que tem que deixar a rua aberta, sinceramente, porque você acaba com a graça e com a festa que é o futebol. O futebol é o esporte de todo mundo. Aí o Vinícius comentou, o cara pode ir em qualquer outro bar assistir o jogo. Mas o que o nosso amigo que não tá aqui com a gente, ele falou assim, cara, ele pode ter 80 mil bares para assistir em São Paulo. Ele vai querer assistir do lado do estádio, porque é o time dele que ele tá vendo. Não importa se ele tá lá na final da Copa do Brasil assistindo o jogo no meio da rua, ele não tá vendo a TV. Na hora que ele ouvir que o cara gritou gol, ele vai levantar e vai gritar gol, porque pra ele tá ali, entendeu? Ele tá fazendo parte. No momento que você bloqueia a rua, o cara acaba a vida do cara. Ele não sabe mais o que fazer. Não tem que fazer isso. Eu acho muito errado bloquear a rua. Eu concordo. Acho tá também. Calmo ele. Você quer falar mais alguma coisa, Vini? Não, não. Gabriel, tem alguma... Não, a gente já brigou muito semana passada, viu, não Flavio? Não vou falar nada. Coba? Também não, eu concordo plenamente com o Gui nessa história toda. Eu chupa, concordo Vini. Também. Acho que é uma decisão acertada. A opinião do Gui é uma ótima opinião. Obrigado. Bom, então a gente já falou bastante sobre os quatro grandes de São Paulo. E é isso, a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho. Desculpa. Eu falei errado? Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. I'm just a shot away from you, and if you leave here. Xerxes, eu aí, eu arredondo o meu aqui. Voltamos, vamos continuar falando sobre esporte, sobre futebol. Vamos falar agora sobre o Campeonato Paulista de 2017, que sofreu algumas mudanças, para alguns positivas, para outros não. Gabriel, você pode nos falar algumas das coisas que mudaram no regulamento do campeonato? Pois é, Rafa. Agora todas as fases do mata-mata vão ter dois jogos, vão ser ida e volta. Como eu falei no começo, no destaque, são agora só 16 times, né? Vai ser a menor edição desde 2002. Mas o limite de jogadores foi mantido, né? Cada equipe tem 28 jogadores para serem inscritos. E agora vamos ver como é que vai ser esse Campeonato Paulista, né? O pessoal queria que ele fosse encurtado um pouco, já que a Libertadores sofreu mudanças, né? Vai continuar durante o ano inteiro. A Copa do Brasil também é um campeonato longo. Mas as mudanças vieram, acho que vai beneficiar sim. O Paulista vai se tornar cada vez mais um campeonato de preparação mesmo. É uma pré-temporada, pelo menos para os grandes clubes aqui de São Paulo. E acho que foi bem-vindo, acho, todas essas mudanças agora. Eu acho que a manutenção de ter os 28 jogadores, eu achei ruim. Eu acho que tem que aumentar o número de jogadores por equipe. Para testar mesmo, né? Tem que testar mesmo. Acho que 28 jogadores é pouco, né, para as equipes. E acho que a primeira fase do Campeonato Paulista é sempre muito chata, né? Para os times grandes. E agora é quartas de final com dois jogos, eu não gostei muito, confesso que eu não gostei. Detalhe, quem vai. O time que vai mandar o jogo de decisão é o que tiver melhor regularidade no campeonato. Ah, sim, isso aí já foi assim. Já foi assim nos últimos tempos, né? Mas quartas de final, dois jogos, eu confesso que eu não gostei, não. Eu acho que tentam fazer de tudo para o Campeonato Paulista chamar atenção, para ser um campeonato importante, só que não dá. Para os grandes não faz diferença eles participarem disso ou não. É uma pré-temporadazinha que eles não querem jogar direito, não coloca time titular, só testa, às vezes nem testa. Só vira campeonato a partir das quartas de final, né? Exatamente, então é muito desnecessário. Tem que fazer que nem o Flavião falou, fazer um apanhado geral e ver quem pega o Santos na final. Exatamente. Pois é, né? Bom, então vamos passar aqui rapidinho os grupos. No grupo A tá o Corinthians, como o Chaves, São Bernardo, Ituano e Botafogo. Grupo B, São Paulo, Red Bull Brasil, Linense, Ferroviária. Grupo C, Palmeiras, São Bento, Novo Horizontino e Santo André. E no grupo D, Santos, Audax, Ponte Preta e Mirassol. Qual vocês acham aí que é o grupo mais morte. Difícil? Olha, Santos. É porque o Paulista tem uma coisa impressionante, né? Que você joga, é a sua chave, só que você não joga contra os times da sua chave, né? Exato. Tu que entendi. Sinceramente, eu acho que a NASA não explica. É um gênio que foi que fez isso, né? E só queria passar uma informação rapidinho. Não vai passar nada. Ah, não. Então não passo. Pra falar. Que saiu no lance aqui, meu amigo Luiz Otávio, que falou que os clubes mexicanos podem deixar de participar da Libertadores ano que vem devido ao calendário. Graças a Deus. Só isso. Você tem base, eu também levou. Mó chato, porque você tá no grupo mexicano... É porque senão não torce pra time mexicano, né? Não, mas o time mexicano joga lá contra o time da Costa Rica e vai pro Mundial de Clubes. Eu só gosto Mas é muito ruim, porque às vezes seu clube tá com o time mexicano lá, você tem que até o México jogar e cansa tudo. É muito complicado colocar o México na Libertadores. Eu só gosto do símbolo do Tijuana, só isso mesmo. É verdade, né? De resto, vai lá, com seu gramado sintético. Vai, Rafa. Bom, então vamos falar sobre Copa do Brasil? Vamos. Vamos lá, então. A gente vai falar sobre os jogos de ontem, as decisões. Por favor, nos passe as informações. Então, boa tarde, ouvinte. Boa tarde, bancada. Os resultados de volta da Copa do Brasil. Atlético Mineiro 2, Internacional 2, no Independência. E na Arena do Grêmio, empate em 0-0 entre Grêmio e Cruzeiro. Olha, o Guilherme vai ficar todo felizinho, vai falar que acertou. Não é que eu acertei a final, eu acertei o campeão. É diferente. Quem que é o campeão? O Grêmio. Não, Gui. A gente tá junto porque eu também chutei que daria a final entre Grêmio e Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro vai ganhar. Olha só, não, hein? Eu falei que o Grêmio vai ganhar e eu tô convicto disso. Mas, ó, fala um negócio. Quem ganha é o futebol mesmo. Você vai passar mais informação do resultado sul-americano e depois a gente comenta? Pode ser? Pode ser, então tá bom. Então vamos lá. Vai, Diegão. Os resultados da Copa Sul-Americana, dos jogos de ida, das semifinais, o Cerro Porteño empatou em 1-1 com o Atlético Nacional. E na Argentina, o San Lorenzo empatou em 1-1 com a Chapecoense. Chapecoense gigantesca. Pois é, jogou muito bem ontem. A Chapecoense poderia ter vencido, embora consiga um grande resultado na Argentina. E vai ser vice-campeã. Não fala isso, não, tá não, lá. Não dá. Ponte Preta. Não dá. Chamou de Ponte Preta. O Atlético Nacional acho que não ganha, não. E o Atlético Mineiro, eu acho impressionante isso, porque o Marcelo Oliveira não dá um tático pro time, uma estratégia boa pra equipe, né? É só aquele velho bicão, mas o time é tão forte que consegue ganhar dos outros times, né? Na Copa do Brasil ele não pegou nenhum time muito forte, mas tá na quinta final do treinador. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar justamente sobre isso, sobre ser a quinta final dele em 6 anos, por 4 times diferentes. Curitiba, Cruzeiro, Palmeiras e agora Atlético Mineiro. Pois é. O Oliveira tem um DNA da Copa do Brasil. Nossa. Empatou com o Felipão, né? O maior finalista da história da Copa do Brasil. A única diferença é que o Marcelo tá cheio de vice, né? É, ele é tri-vice. Tri-vice? Tri-vice. Tá bem o menino, hein? E o Felipão é tetracampeão. Perdeu uma, o Felipão. Acho que isso que eu ia falar, né? O Atlético Mineiro chega numa final, mas também não vem jogando bem, né? Não vem demonstrando bom futebol. Isso mostra que a Copa do Brasil, você não precisa jogar bem pra ganhar. Já visto o Palmeiras ano passado com o título. Sim, isso que o Inter saiu na frente 2 vezes, né? O Atlético foi buscar o resultado. O grande problema do Atlético é a zaga. É muito perdida essa zaga do Atlético Mineiro. Ainda mais com o Léo Silva fora. Eu acho que é coisa do Marcelo Oliveira, é, de montar a zaga. É o DNA dele também. É que eu acho que ele tem muito jogador muito, muito bom do meio pra frente. Eu acho muito feio o jeito que o Atlético joga. Eu acho que se o Atlético tivesse um treinador bom, o Atlético era o campeão brasileiro. Eu acho que sinceramente. O Marcelo Oliveira deve sortear quem vai e joga. Joga aí. A zaga se vira, vai. E sobre Grêmio e Cruzeiro? Ah, Grêmio maravilhoso, Renato Gaúcho maravilhoso. Eu não vou falar. Olha só, hein? É, vocês acharam que eu ia falar da filha dele, mas não. É. Foi Renato. O gol mais bonito que o Renato foi, Gaúcho com certeza. Fez? Foi, né? Que nota vocês dariam pra filha dele, Carol Portaluppi? Não, eu vou falar de futebol. Vamos falar não, da. Pelo do caráter time do da moça, eu dou 10. 10. Eu dou 9.8. Vamos falar de futebol, vai, tá, Vinícius. Que futebol que é esse e o Grêmio, olha, vou te falar. O Grêmio encerrou o jejum de 15 anos sem disputar finais da Copa do Brasil. Acho que esse é o grande problema agora, né? A gente vai perder uma grande piada agora. O Atlético vira bi ou o Grêmio ganha um título. É verdade. Nossa, é verdade. Não, esse jogo vai terminar empatado. Os pênaltis também vão terminar empatados. Vai, eles vão desistir. A moeda vai cair, tipo, deitada. De pé. O Grêmio que não vence um título nacional desde 2001, né? Naquela vez foi com o Tite. O Grêmio venceu o Corinthians em 2001. Foi campeão na Copa do Brasil. Então chegou na final agora, né? E o Atlético nunca ganhou um bi. Nunca ganhou um bi. E aí, quem que vocês acham que vai ganhar? Eu já falei, é meu palpite. Eu acredito na vitória do Atlético. Eu também. Eu acho que da Galo também. Eu acho que depende de onde vai ser o segundo jogo. Então ainda tá não sendo saiu, sorteado. Né? Sorteio for, amanhã, acho que amanhã. Acho. Se o segundo jogo for no Sul, acho que o Grêmio pode ter uma vantagem. Eu acho que, como eu disse semana passada, tá com a alma de copeiro o time do Grêmio. Então, a final vai ser no Sul e o Grêmio vai ganhar lá no Sul. É pelo Renato Gaúcho, eu sou Grêmio agora. Né? Com certeza. É pelo Renato Gaúcho. É. Aliás, então ok, né? Então tá bom, né? Eu vou até mudar de assunto agora. Vamos falar sobre o Boca Juniors, que não vai disputar a Libertadores de 2017. Pois é, rapaz. Hexacampeã. Pois é. O Rosário Central tem um grande time, né? Na Libertadores, eu acho que até poderia ter chego mais longe. Teve aquele confronto sensacional com o Atlético Nacional. 2 grandes jogos. O Rosário Central poderia muito bem ter passado. Tomou um gol no fim. Não lembro quem que fez o gol agora. Acho que foi o Maquinelli Torres. Foi esse aí que ele zoou o goleiro na hora que saiu o gol. Isso, no esse mesmo. Nossa, que jogaço. Que jogaço. Os 2 jogos. E eliminou o Boca na Copa da Argentina, né? E o Boca Juniors está eliminado. Não vai para a Libertadores, uma grande perda para o torneio continental. Sim, e a imprensa conectou muito o Carlitos Tevez, falou que ele ficou devendo durante todo. O Carlitos Tevez, por favor. Boca Juniors, Corinthians, segura na linha. Eu não sei se vocês acompanham o futebol dele, mas vocês acham que foi tudo o que aconteceu antes dele deixou a Juventus, foi para o Boca Juniors e tal, esperavam uma coisa mais... Sei lá, uma participação mais efetiva? Eu acho que sair da Juventus foi uma coisa bem burra da parte dele. Sim. Com certeza. Bem burra. Sim. Nossa, cara tá chamando o jogador de idiota. Ele tava no auge da cadeira... Da cadeira. No auge da cadeira dele. Foi o melhor ano, 2015. Foi o melhor ano dele. Melhor dele. Ele vai, não, vou voltar pro Boca. E eu acho quem que faz isso? Ele... Ninguém. Não, nunca vi. Poderia eu ter voltado pro Corinthians. O cara sair no auge. A pressão no Boca, não, a respeito do Carlitos Tevez, é muito maior do que na Juventus. Todo mundo esperava que ele ia ser tipo Deus aqui na Argentina. Sim, você sair de um time que chegou na final da Champions e claro, você vai esperar muito de jogador, não tem como. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém não, quer? Não, eu já falei. Eu acho que teve aquela confusão também de salários, né? O Tevez ano passado e nesse ano também o Boca tava devendo salários pra ele, teve uma confusão também com a torcida. Também imagina qual é o salário dele. É bem alto, né? 7 bomboneiras. Eu confesso que eu nunca tinha visto um jogador sair no auge da Europa, né? Primeira vez que eu me lembro, assim, só ele que voltou pra América do Sul. Exceto o meu grande Diego, né? Do Flamengo. Ah, o Diego, né? Meu Deus do céu, que homem. Que homem aquele. Toda vez, todo acha, programa você... eu vou falar do Diego. Não tem. E não é só você nessa que bancada. Que você acha do Diego, assim, a estética dele? Não, ele é maravilhoso. Olha lá, não é só... Não é só a presença feminina da bancada que acha o Diego bonito, né? O cara mais presença do brasileiro. Meu Deus, esse eu posso opinar. Não quis falar sobre a Carol. Então vai, fala sobre ele. Que camisa dele, presença. Né? Pode falar. Ele é bem... Dez e faixa. Ele é, exatamente, essa é a palavra. Eu gosto muito de assistir os jogos do Flamengo. Putz, Diego Ribas da Cunha, que homem. Não, ele é um espetáculo à parte, né? Convenhamos. É uma bela estética. Faz valer futebol ficar em arena. Faz o futebol valer. Do Flamengo ficar bonito. Não, ele no meu time ia ficar muito feliz. Muito feliz. Colocou ordem no bonde da Estela. Colocou mesmo. Aumentou o nível de beleza, tá? Porque tava complicado. Tirou Paulinho, colocou Diego. Olha. Bom, vamos parar de falar de beleza. Vamos falar de uma outra beleza agora, a NBA? Vamos falar. Shot from Curry. Opa, fala aí. Errou. Quem vai jogar hoje? Hoje, ó. Olha, hoje tem clássico, hein? Hoje tem clássico e hoje tem... O jogo. Que vai ser Oklahoma City Thunder contra Golden State Warriors. E aí a gente vai ter o quê? Vai ter a... Judas. Vai ter um reencontro entre Judas e Jesus. Ah, será? Que lindo. É, não, hoje... Pra quem não identificou a voz, é de Luiz Otávio, que ele acabou matando o Vinícius Henrique e entrou no lugar dele. E também pra quem... Eu fico com saudade de vocês. Boa noite, bancada. Estou com Chegou muita... a hora! Amanhã tem. Ah, amanhã tem. Mas, ó, queria parabenizar a sua apresentação, viu, Rafaela? Que muito isso? Boa. Espero fala tenha... de basquete, vamos falar de basquete, Luiz. É que a primeira apresentação feminina no arquibancada. É isso parabenizar. Mesmo. É verdade, eu ia falar isso no final. Parabéns pela sua apresentação. Obrigada. É uma honra participar um pouco desse programa que tanto amo, sinto saudades. Fala logo do basquete. Bom, hoje... Tem... Só um segundinho. Oi, fala. Posso falar? Pode. Então, porque hoje vai ter o Oklahoma City Thunder contra Golden State Warriors. Pra quem não sabe, o Kevin Durant, que era o maior ídolo do Oklahoma... Há controvérsias. Era, no caso, né? Era o maior ídolo de Oklahoma. Pra Thiago Daly, principalmente, né? Decidiu fazer o quê? Decidiu ir pro Golden State. Por quê? Porque lá ele tem mais chance de campeonato, não sei o quê. E ele falava antigamente que ele... Não, nunca, jamais eu quero fazer um legado em um time cheio de estrelas. Ele queria lutar pelo Oklahoma. Covarde. O que aconteceu? Covarde. O que aconteceu? Mas o que vocês acham? O que acham falou desse mais jogo? Alto? O que falou mais alto, né, Felipe? Dinheiro. Ah, dinheiro. Como sempre, né? E o que vocês acham que vai ser esse jogo? Cara, eu acho que vai ser muito bom. O jogo é no estádio do Golden State. É complicado. Em Oakland. Eu acho que vai dar Golden State, mas naquela, com dificuldade. Ó, o Golden State não fez nenhum jogo, não jogou muito bem nenhum jogo. No último jogo contra o Blazers, o Steph Curry mal, muito mal no primeiro tempo. Mas aí também, quando precisa dele, ele faz por onde, fez e 22 pontos. O Oklahoma tá 4-0 ainda. 4-0. É o único time invicto. Não, da Conferência Oeste. Na Conferência Oeste tem Cleveland do King James. Eu amo esse cara. Ele é muito bom. Eu acho que o jogo de hoje vai ser legal, mas... Por esse elemento do Durant mesmo. Parece que hoje ele já deu uma entrevista e perguntaram como é que vai ser, recontra todo mundo, e ele falou que não vai cumprimentar ninguém. Eu particularmente acho que a galera de Oklahoma vai estar extremamente mordida. Estamos. E vai ser um jogo extremamente pegado. Imagina se o jogo fosse em Oklahoma, hein? Eu acho que é valendo a honra de Oklahoma. Isso que tá acontecendo. Mas é uma declaração do Durant, colocando panos quentes na situação, dizendo que era o Westbrook... Que é o outro grande ícone do Oklahoma. Era como se fosse um irmão pra ele. E o Westbrook meio que tá de mal, né? Ah, mas não tá tem nem como, né? Se eu acho que irmão, hoje eles pai, podiam mãe. Dar os dedinhos e fazer as pazes. Não, acho que os dois têm que se matar mesmo. Eles não têm nem que se não, olhar eu tô na brincando. Cara. Eles não. pelo que o Thiago Daly, um amigo nosso aqui da rádio, que adora basquete, ele disse que depois que o Durant mudou de time, o Westbrook nunca mais procurou o Durant nem pra conversar, nem nada. Foi a maior cuspida no prato que comeu, sinceramente. E algo que o Durant sempre fala, né? Não, a gente tá tudo bem, a gente tá de boa. E toda vez que pergunta o Westbrook, ele fala, não, nunca mais falei com ele. Então, não, tá de boa. Vai ser um jogaço, né? Só queria informar, Rafaela, perdão. Você pode já que roubou jogo a já... partir da meia-noite e meia no Sport TV. Eu não vou perder, você vai perder? Claro que não, Rob Porto, quem perde Rob Porto? Tá fazendo propaganda já, Luiz? Não, não é propaganda, eu quero que todos assistam o jogo. É o fã do esporte. É o fã do esporte. O Luiz hoje tá meio Jô Soares, né? Chegou no meio do programa, saiu interrompendo todo mundo, falando... Não, não interrompi não. E tem mais jogos, deixa eu falar só os outros jogos. Com certeza. Por favor. Vamos ter Orlando Magic contra Sacramento Kings, Cavaliers contra Boston Celtics, é um ótimo jogo também. Jogão também. Milwaukee Bucks e Indiana Pacers, e Minnesota Timberwolves contra Denver Nuggets. Ok, então bastante jogo aí, como disse o Luiz Otávio, não percam. E agora a gente vai continuar na América, vamos falar de NFL. É, agora eu quero ver o Luiz falar, né? Não, agora você vai embora, né? Agora é. Vem aqui, Vini. O Vini também não fala muito. Mas aí, quem que vai ganhar hoje? Quem que vai ganhar hoje, Koba? Fala aí os times de primeiro. NFL, no caso? É, Thursday Night. Thursday Night Football. Hoje teremos Atlanta Falcons contra Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay. Não preciso nem dizer que o Atlanta vai ganhar, não, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que é unanimidade, não tem nem como. Porque Atlanta tá 5 vitórias, 3 derrotas. E Tampa Bay, 3 vitórias e 4 derrotas. Com o Matt Ryan delicioso, desmontando. Ele jogando nossa, horrores. Ele jogou contra Green Bay, que é o time que eu torço no domingo. Deu até dó da defesa dos cornerbacks do Packers. Tem o Gunter, que é o cornerback do Packers. Deu até dó dele. Além do Matt Ryan, também tem o Julio Jones, que... E que, o Davonta Freeman, né? Davonta Freeman. Porque correndo ali com ele é um negócio absurdo. Não, tá absurdo, Julio sinceramente. Julio Jones acho que um dos melhores receivers ele pra é o... mim, pra top 2. É. Mas ele atualmente, ele é o que mais recebeu o Jared aérea, né? É. Ele é um cara que você pode jogar longe. Tem cola ele no vai lá, cara. Ele vai pegar. Ele faz vai longe pegar. Ele faz a rota dele de uma perfeição que eu fico indignado. Ele é perfeito. E Tampa Bay não tá muito bem, né? Não, Tampa Bay James nunca... James Winston não tá... É. Não nunca consegue manter um nível... É a maldição da segunda temporada, sim, né? Sempre. Todo o calor que estoura na primeira temporada, na segunda, o que acontece? Concorda, Vinícius? É verdade. O que tá me decepcionando é o que Cam Newton, hein? Cam Newton, O pessoal fala que o pessoal modinha já tá procurando outro time aí pra não, sair de Carolina. Daqui a pouco eles vão torcer pro Tom Brady, que é só não, ele. Não, é óbvio. O Tom Brady é unanimidade no mundo inteiro, eu acho. Sem dúvida. Ah, Vinícius, tá muito engraçadinho, hein? Eu vou pedir pro Flavião cortar seu áudio. Não, para. Corta não, Flavião. Eu não comento nada, velho. Eu só tenho dó do Mike Evans, coitado. Ele que dó. Tá há 15 anos sozinho lá em Tampa Bay. Era como se fosse o Megatron. Exato. Tava sozinho, o cara é um monstro, só que não dá, não tem como mas ganhar alguma coisa. Mas você sabe que o Detroit tem a... O Stafford tem... Ele é o maior lançador, né? Jarda aérea nessa temporada. O Stafford, eu gosto dele. Cara. Eu não gosto. Eu acho ele ruim. Eu acho que na medida do possível o menino joga bem. Eu acho que o top 5 é Tom Brady, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Big Ben. E aí o outro, Cam Newton. E o outro, né? É que o Big Ben tá brincadeira, fora, eu acho que eu falei o Russell Wilson? Falou. Então é o Cam Newton mesmo. Esse mesmo. Um cara que tá surpreendendo é o Derek Prescott, né? Nossa. E o Derek Carr, né? É, o Derek Carr também. Esse cara, realmente, eu tô gostando dele. Mas nada se compara... Putz, esqueci. O Carson Wentz. Carson Wentz, sério. O que esse cara tá jogando, eu... Não sei explicar. O jogo de domingo foi, né? Foi Dak Prescott contra Carson Wentz. Vocês acham que ainda tem espaço pro Romo voltar? Não tem. Olha, sinceramente, se eu fosse Dallas, eu ficaria com o Prescott mesmo. Tá dando muito resultado. Querendo ou não, o Tony Romo já tá meio velho. Então, eu acho que não vale muito a pena. Vale lembrar que em 2001, o Patriots tava com o QB titular deles. E aí, eu esqueci o nome do head coach dos Patriots. O Jim Belichick. Esse aí. Ele tava... O cara fica fazendo graça. Desculpa, nem fala. Chega no meio do programa, quer fazer graça. Não dá pra entender. Tá bom, desculpa. E aí, o QB titular se machucou e entrou um novato, que se chama Tom Brady, nunca mais saiu, e o QB titular nunca mais jogou. E hoje o Tom Brady é o maior campeão de Super Bowl. Então, o Dak Prescott ali, o Romo tem que tomar cuidado, viu? Eu vi pessoal falando de mandar ele pra Cleveland. Não, manda o Romo pros Jets, sem brincadeira. Qualquer um que saiba arremessar menos de 2 jardas tá bom lá. Fitzpatrick não dá bem. Não, Fitzpatrick, Geno Smith, eu tenho vontade de chorar quando eu vejo ele, sério. E eu queria lembrar aqui o que o Luiz Otávio me lembrou no beisebol. Quer dar a notícia aí, Luiz? Agora eu dou a notícia. Agora deixa eu falar. Quero. Não precisa do fone. Não precisa. Bom, após 108 anos, o Chicago Cubs é campeão da Super Series, não é? Super Series? World Series. World Series da MLB. Não, calma. É campeão, velho. É campeão após 108 anos, velho. É, eu vi isso. 108 anos. Eu não tinha lido isso, mas... Bom, como quase previu o filme De Volta pro Futuro, né? Errou por um ano. É, por um ano. Eles previram que em 2015 isso iria acontecer. Aconteceu em 2016 e não foi com Miami. Miami não sei o quê, mas é algum Miami. Foi contra o Indiana... Indiana Jones. Não. Indiana Jones. Cleveland Indians. Isso, Cleveland Indians. É porque eu não acompanho o beisebol, mas então, acho que isso é importante. Então dá a dica do filme, então. Indiana Jones. Ah, muito bem. Moneyball. Assista De Volta para o Futuro, você vai... Não, assista o Moneyball, tem o Brad Pitt, gente. Não, se não assistiu, você assistiu, Vini? Eu já assisti bastante. Muito bem. Muito é com você, Rafaela. Bom, e com a segunda indicação do Luiz Gustavo na noite, Otávio. A gente vai... Otávio. Luiz Otávio, imagina. Perdão. Pode errar, você falou pode tanto que você me confundiu. Não, Luiz isso, Otávio, imagina. Desculpa ter errado o seu nome. Tira o seu prestígio. Mas a gente vai encerrar mais um programa, eu vou começar a me despedir. Começa a me despedir do Gui, que tá na minha frente. Gui, boa noite e até a próxima. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Boa noite, Rafa. Bela estreia aí na apresentação, como o Luiz comentou. Obrigado, Flavião. Até a próxima. Tamo junto. Você quer dar tchau pro seu pai e pra sua mãe também, velho? Eu quero. Beijo, pai. Beijo, mãe. Mãe, tô na Globo. Vini, boa noite e até a próxima. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Parabéns, Rafa, pela apresentação. Boa noite, Flavião. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Boa noite, Luiz. Obrigado. Até mais. Nossa, você não quer dar boa noite pra sua namorada também, não? Bruna. Aí, Bruna. Boa noite, Felipe. Deixa eu passar a vez pro Felipe aqui, pro Vini não se complicar. Boa noite, Felipe. Até a próxima. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Rafa. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Flavião. E até a próxima. Gabriel, encerrando o nosso time. Boa noite e até a próxima. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Rafa. Parabéns aí pela estreia. Vou mandar também um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Aí, boa. Boa. Falou, gente. Então, Diego, muito obrigada pela participação também. Obrigado, Rafa. Parabéns pela estreia como Obrigada. Apresentadora e seja bem-vinda. Boa noite, bancada, e boa noite, fã de esporte. Então é isso. Eu agradeço também. Mando um beijo para os meus pais, em especial para minha mãe. Agradeço a todos, ao Flávio pela ajuda. E é isso. Até mais. Rádio Mackenzie.